1-1-61, decolada 247, controle 120, decimal 8. 360 por hoje, Leda. Mano, Leda 360, obrigado. Alfa X-Ray Romeo, ciente, bom dia. No chame centro Recife, frequência 2. Alterna 13325, bom dia. É o 3325 e a primária é qual? 3601? 125, decimal 1. 25, Ana, bom dia. Alterna 1-3325. Obrigado. Passarizo 2230, chame centro de Recife, frequência 288, alterna 1-353. 288-303, 2230, obrigado. falando Alpha X-Ray, tá? Azul Alpha X-Ray Tango, prossiga. Bom dia, Alpha X-Ray Tango, solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, na posição 04. Alpha X-Ray Tango, está autorizado o reboque? Reporta para ingresso no Pátio Principal. Repara para ingresso no Pátio Principal, Alpha X-Ray Tango. Salvador, Gol da Ruta 63, boa noite, bom dia. Sou o 160, informação S. 0063, identifique, chegada Bonfim. Livre desvio, reporte ao fim dele, descendo para 4.012. Gente, descendo para 4.014. A gente está efetuando alguns desvios para essa formação. Se a gente conseguir voar a dona, que é a ideal, é a 225, a gente sai os desvios, o seu autoriza. Negativo, o senhor vai fazer o desvio necessário e informar o fim dele. Gente, então eu vou ter que manter aqui a proa 220 por mais 20 minutos, o Gol 90-63. Portar pro senhor. Só confirmando pro 9063, também está com transporte de órgãos, dois índios a bordo, se puder agilizar nossa aproximação, agradeço. Bom, eu posso fazer o desvio se eu achar necessário o 902, o 9063, seu critério. Gente, só esqueci de informar o senhor que eu tô com transporte de órgão. É, o centro também não nos informou, muito grato. Se encerrar os desvios, a gente agradece. Solo. Solo Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Com teste de áudio, Sol. Confirme? Com teste de áudio. Alto claro. Grato. Alfa Xuitão, autorizado ingresso no pátio principal até a posição 04, reporta o término. Para o término, Alfa Xuitão. O voo do Duna vai ter condição de interceptar com meios próprios? Ah, voo do Duna é possível que eu possa interceptar com meios próprios, com 9063. Então, voo Duna, desça para 2000 com 1014, Pista livre, ele é X-Ray, pista 10, pronto, estabilizado. Ok, modo Duna, descendo para Brasil, 1014, pronto, estabilizado, voo 9063, obrigado. Alfa X-Ray Tango Ciente, bom dia. 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, via pêndulo 10 até Taubaté. Decolada pista 10, após decolagem curva direita na saída da Euleda Motiva. Transponder 5026, controle 120.8. Na 6251, no contexto de metro correto, chama quando pronto no portão 05. Estabilizando o final do X-Ray Golf 9063. Fechame torre 1 no 1895, boa noite. 1895, uma boa noite. Salvador, uma boa noite, é o gol 9063, passando Índia Serra, Baixada Chacada. Gol 9063, autorizado, pouso, pista 10, vento 120 graus. Entre o pouso 190, informa ajuste. Ajuste no 0 no 4. O 9063, solo 17, libera a direita, solo 1211. Liga a direita, solo 211, gol 9063. O Salvador, boa noite, gol 9063, livrando via Foxtrot. Gol 9063, táxi via Alfa Juliette, portão 10. E Alfa, Juliette, 10, ou 90 mesmo. 6251 está autorizado no 05, chama táxi. Salvador, Xané, 251 na Sanado para o táxi, tem 63 a bordo, Campinas alterno, 4 horas. Sinai 6251 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pati Índia, ponto de espera 11895, ajuste 10 no 5. 05, ponto de espera 295. Salvador, bom dia, Oceané 6251, próxima ponte de espera da 10. Oceané 6251, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Alinhar e decolar, 6251. Sinai 6251, decolado 35, controle 120, decimal 8. 208, grato. Controle Sinai 6251, bom dia, transfere. Bom dia, 6251, Subal 360, Prodileda. Leda 6250, grato. Paulo, Salvador, muito bom dia, Avianca, Alfa, Vitor, Papá. Avianca, Alfa, Vitor, Papá, prossiga. Paulo, solicito autorização de rebote do pátio 3 para o pátio principal, single número 5. Alfa Vitor, Papá está autorizado. Reboque, reporta ao término. Quente. Paulo Salvador, Avianca Alfa Vitor Papá, pedindo permissão para adentrar o pátio principal. Alfa Vitor Papá está autorizado, reporta ao término no 05. Paulo, mais uma vez Avianca Alfa Vito Papá, comunicando o término de reboque. Ciente, bom dia.